A escrita de câmara. Solistas e pequenas formações. A seguir, desperte com os clássicos. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. 7:04. Desperte com os clássicos. Seleção musical com o maestro Walter Lourenção. Bom dia, caro ouvinte. Vamos começar com o Concerto Grosso em Ré Maior, Opus 6, número 1, de Arcangelo Corelli, com a Orquestra de Câmara do Sudoeste da Alemanha, dirigida por Günter Wisch. Thank you. A Orquestra de Câmara do Sudoeste da Alemanha, dirigida por Günter Wich, interpretou o Concerto Grosso em Ré Maior, Opus 6, número 1, de Arcangelo Corelli. E agora saímos do barroco e vamos para o classicismo com o Concerto para a Trompa número 4, K495, de Mozart, com o trompista Günter Högner e a Orquestra Filarmônica de Viena, dirigida por Carl Böhm. Thank you. Thank you. O trompista Günther Högner, com a Orquestra Filarmônica de Viena, dirigida por Karl Böhm, interpretou o concerto para a trompa número 4, K495, de Mozart. E agora vamos para o romantismo de Franz Liszt, com 5 canções folclóricas húngaras, na interpretação do pianista Amaral Vieira. Amaral Vieira, ao piano, interpretou de Liszt 5 canções folclóricas húngaras. E agora de Claude Debussy, Nuvens de Noturnos, com a Orquestra da Rádio de Luxemburgo, dirigida por Louis de Froment. Orquestra da Rádio de Luxemburgo, dirigida por Louis de Fromont, interpretou de Claude Debussy Nuvens de Noturnos. E para encerrar, ainda dentro da atmosfera impressionista do fim do século XIX, Maurice Ravel, Ondine de Gaspard de la Nuit, com Martha Argerich ao piano. Thank you. Marta Argerich ao piano interpretou de Ravel Ondine, de Gaspar de la Nuit. Encerrando o programa e desejando a você, caro ouvinte, um belíssimo dia. Desperte com os clássicos. Apresentação, maestro Walter Lourenção. Seleção musical e produção, Ralf Schwarz. Apoio de produção, Bela Pulfer. Realização Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. Cultura Informa. Barack Hussein Obama, 47 anos, é o novo presidente dos Estados Unidos. Ele será o primeiro negro a chefiar a nação mais rica do planeta. Pelas projeções, Obama terá mais de 330 dos 538 votos no colégio eleitoral, num resultado que confirma a tendência apontada pelas pesquisas de intenção de voto divulgadas até a véspera da eleição. Obama falou em Chicago, seu berço político, pouco depois das 11 da noite no horário local. Uma hora antes, projeções indicaram sua vitória sobre o também senador John McCain, de 72 anos, um republicano. No discurso da vitória, o senador democrata disse que a hora da mudança chegou à América. Ele parabenizou o candidato derrotado, dizendo que McCain trabalhou duro durante a campanha e que quer trabalhar junto com o rival na Casa Branca. Obama disse que o caminho que os Estados Unidos têm à frente é difícil e pediu unidade para enfrentar os desafios. O presidente eleito afirmou que é hora de sonhar novamente o sonho americano. Ele reprisou várias vezes um dos lemas de sua campanha e disse que tudo é possível. A posse do democrata está marcada para 20 de janeiro, encerrando 8 anos de um impopular governo do republicano George W. Bush. O mercado asiático de ações reagiu positivamente com a notícia de que o democrata Barack Obama assumirá a presidência dos Estados Unidos. Hoje, as principais bolsas da região concluíram um dia em alta. A Bolsa de Valores de Tóquio, por exemplo, encerrou o pregão com alta de 4,46%. A Bolsa de Seul avançou 2,44% e a de Hong Kong subiu 5,65%. E vamos ao trânsito. A cidade já registra 76 quilômetros de vias congestionadas. A Marginal Tietê sentido Lapa tem congestionamento da ponte Aricanduva até a ponte da Vila Maria e mais à frente do Canindé até a ponte do Piqueri. Na Radial Leste, há dificuldades da estação Matilde do metrô até a chegada à ligação Leste-Oeste. E o corredor da Santos Dumont, Tiradentes e 23 de maio tem tráfego carregado da Avenida do Estado até o viaduto da Beneficência Portuguesa. E vamos à previsão do tempo. O dia será de sol e muitas nuvens em todo o estado de São Paulo. Muitas áreas de instabilidade se formam sobre o estado e provocam pancadas de chuva. A temperatura sobe. Na capital chove à noite com moderada intensidade. Amanhã o tempo fica mais carregado. O sol ainda aparece, mas pode chover pela manhã em todas as regiões paulistas. Agora estamos com 20 graus aqui na Água Branca. Cultura informou. A seguir, Manhã Cultura. Radar Cultura. Participe diretamente da programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, a começar pela Rádio Cultura AM. Entre no Radar Cultura. Acesse o site www.radarcultura.com.br. Pode entrar, que a rádio é sua. Agora na Cultura FM, a celebração do dia por Ciro Del Nero. Poucos sabem que ela nasceu na Índia, mas tinha nacionalidade inglesa. Estudou arte dramática no Conservatório de Paris e na Real Academia de Arte Dramática de Londres. Seus triunfos cênicos foram muitos, mas sua fama se estendeu ao mundo todo através de suas interpretações cinematográficas. Ela foi a atriz de Um Yankee em Oxford Lady Hamilton, A Ponte de Waterloo, César e Cleópatra, Ana Karenina, O Vento Levou, Um Bonde Chamado Desejo, o que seria mais do que o suficiente para fazê-lo imortal. Em 1940, contraiu matrimônio com o ator Laurence Olivier. Vivian Leigh nasceu em 1913, neste dia 5 de novembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Tema e variações, com o maestro Júlio Medalha. Um argumento a cada dia fomenta o universo da música de concerto. Tema e variações, de segunda a sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Marta Fonterrada. Bom dia, iniciamos o Manhã Cultura desta quarta-feira, 5 de novembro de 2008. A apresentação da São Paulo Companhia de Dança. Ela fará o programa número 2 nos Teatros Alfa e Sérgio Cardoso. SESI British Council realiza uma mesa redonda sobre o papel do dramaturgo nos coletivos teatrais. A questão palestina é tema de festival de cinema no Sindicato dos Advogados de São Paulo. As inscrições para o concurso Pontos de Leitura, realizado pelo Ministério da Cultura, terminam no dia 10. Vamos falar também dos destaques da nossa programação aqui na Cultura FM. E você pode participar do programa através do e-mail manhacultura@culturafm.com.br ou então pelo telefone 2182-3081 e 2182-3082. Abrimos o programa com uma peça de Maurice Ravel para violino e cordas. Quem interpreta é o conjunto Les Virtuoses de France. Ouvimos Peça em Forma de Habanera para Violino e Cordas, de Maurice Ravel, na interpretação do conjunto Les Virtuoses de France. Continua em cartaz no CCBB a exposição Brasil Brasileiro, que comemora os 200 anos da chegada da corte portuguesa aqui no Brasil. O objetivo central da mostra é festejar o conceito de brasilidade. As obras serão divididas por núcleos, como Uma Aquarela do Brasil, Nossas Lutas e Nossa Terra, Nossa Gente, além de Nossos Sonhos. A mostra pode ser visitada até o dia 4 de janeiro, com entrada franca. O endereço do CCBB é Rua Álvares Penteado, número 112, no centro da cidade. Agora são 8:08 e falando em brasilidade, vamos ouvir o primeiro movimento das Baquenas Brasileiras número 1 de Heitor Villa-Lobos, A Embolada, na interpretação do Quarteto Brasileiro de Violões. Thank you. Na interpretação do Quarteto Brasileiro de Violões, nós ouvimos um arranjo de Sérgio Abreu para a Embolada, o primeiro movimento das Baquenas Brasileiras, número 1, de Villa-Lobos. Neste sábado será realizada a Mostra de Cinema Palestino na sede do Sindicato dos Advogados de São Paulo. A mostra é organizada pelo MOPAT, Movimento Palestina para Todos, e faz parte de outro evento, o terceiro encontro das sociedades e movimentos palestinos no Brasil, que consolida uma corrente nacional de solidariedade ao povo palestino.